3304, Vista para 6000. 6000, 3304. Positivo, 6302, voe para o 366 em descida para 5.000 pés. Nós vamos navegar e perder a sua altitude no setor noroeste, ou seja, ao norte do Serra Bico 366, para o sequenciamento. Azul 4981 na esquerda, reassuma a navegação, voe para Serra Vitor 366, está autorizada a RINAV. Voo 2199 em aproximação, reduz a check trem, torre 1895. 295, 2199, obrigado pela ajuda aí, daí daqui a pouco. Mantenha o ponto de espera, RIM 5975. Oi, bom dia, gol 2199, 2 milhas e meia do 372, não se escutando. Se perder contato rádio com o controle Salvador, na radial 310 do VOR Salvador, vai iniciar uma curva pela esquerda, descer para 2.500, voar para o Serra Vista 366 para o RNAV. Número 3 para pouso. O número 1 aproxima-se do 372 e o número 2 aproxima-se do Serra Vida 368. Informação para o Oceano 6312. 6312 vai na proa 0110 e capivale a radial 310, curva à esquerda 2500 para 366. Positivo. Pode conquista 2703. Gente. Qual é a velocidade? Batendo 250, senhor. Gente número 4 para pouso. Gente da 3304, eu falei que tem dúvida? Não, não, mantém essa velocidade. Piano 6312, desça para 2.500. 2.500, 6312. Pista livre, vento 260 graus com 059. Autorizado pouso 2199. Informe pista molhada, gol 2199. 2199. Ciente, obrigado. Azul 4981, passa o Serra Vito 366 em aproximação. Reduz a cheque o trem, chame Torre 1895, câmbio. 1895, Azul 4981, reporte avistou na pista. A última aeronave avistou com aproximadamente 700 pés. QNH 1015, chuva leve. Azul 3304, desça para 4.000, voe para Serra Vitor 367, está autorizada a RINAV. Voando 367, descendo para 4000, autorizado a chave, 304 Santana. Salvador, bom dia, voo 2069, considero no zero, pronto, como número 2. Mantenho o ponto de chegada da ONA 0, voo 2069. Mantenho. Será coordenado. Voo 2199, o solo é o Zuno 9, Oliveira 1 no 2111. 2199, está em formação, 10 nó de cauda na final, tá bem. Não entendi, Padre, repita. 10 nó de cauda na final. Sim. Do 2183, eu vou direto para a conquista, chame Recife 1283. 2183, boa. 75. Após a decolagem, a curva para evitar formações da critério do comandante, autorizado decolagem, vento 280 graus 07 a 9. Sim, já avistado, agora só a pista livre, azul 4981, na pista molhada. Azul 4981, a aeronave da Gol informou 10 nós de cauda nacional. Gente, 95, indicação de 5. Sim. Azul 4981, autorizado pouso, vento 280 graus, 0629. Trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, câmbio. Repetido, 295, ligado, 6312, já volto. É. Torre, muito bom dia, Oxenha 63, 1-2, passou o 366. Oxenha 63, 1-2, continua a aproximação, reporte a vista na pista, QNH-10-1-5, pista molhada. Torre 5975 da Rio, decolou com voa esquerda e estão passando na proa norte. Controle 1208, Rio 5975, decolou aos 21. 208, 6305. Isso, sabia, só 6312. Sinal 6312, aguarde autorização de voo. Entendi. Contato radar, suba sem restrição. Restrição é o 4981, solo 23. Ao livrar a primeira direita, solo 1211. 1211, sim. Controle 5975 da Rio, solicita uma prontilha presente a fim de evitar formações. Cheque pro 350, Rio 5975. Positivo, 350. Suba sem restrições na pro 350. 350 sem restrições, 5975. 67, iniciando a RNAV, 3304. Positivo. E o 5975 está mantendo a proa 350 até 60 milhas afastado, quando então voará para Abucu. Entende, dá um ponto é Abucu, grato, 5975. É, eu estou mantendo a proa 350 porque tem um avião da TAM vindo de Fortaleza aí ao norte para que a gente não tenha problemas futuros. Afirmativo, vamos na sua escuta, 975, grato. Oceano 6312, solo 25, Oliveira 1211, confirme quantos sinais de cauda recebeu no final. 10 também. Sim. Lima 21, obrigado. O 3304, e o PS não está chovendo. Não recebeu a mensagem, senhor. Pode confirmar, 3304? Positivo, 1000 pés de teto. O senhor passou o 366 em aproximação, reduza a checa-trem, chame torre 11895 e não está chovendo. Sim, obrigado pela informação, vai chamar a torre, né? 3304. Salvador, Altan 3304, a 2 milhas e meia do Sierra Vista 372, baixado e checado. Altan 3304, reposta vista na pista, QNH 1015, informa pista máquina. Ciente, informa visual com a pista 10, Altan 3304. Sim. O 2069, decola 27, controle Salvador 120. Controle 120, 20? 1208. Ah, 208. Obrigado e um bom dia. TAM 3304, pista livre, pouso autorizado, vento 270 graus 079. Autorizado pouso na pista 10, TAM 3304. Controle Salvador, voo 2069, bom dia. 2069 é o controle, meu cordial, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, voo 2069. 2069, pode voar pro Odimon, Marcelo? Positivo. Odimon, Gol 2069, graças. O Rio 5975 está passando agora 165. Só autorizado direto a Bucuro. Ativo, confere, passando o momento. A Bucuro presente, na colocação. Controle Salvador, bom dia, seu 3859 é o controle, prepare-se para pousar na pista 28. O ajuste 1095, a chegada é IPIT, desça para 8000. Tá positivo. Voando para Lagoinhas em descida para 8000 para chegar de pit, pista 28. Jan 3304, solo aos 30, livrar 1211, eu poderia confirmar se recebeu vento de calça. A frente aproximadamente 789 na final da 1. Sim, estamos modificando agora para 28, obrigado pela informação. Livrou a pista via Foxtrot, 3304. Solo 1211 agora. Sim, 3304. Azul 2772 autorizado decolagem, pista 10, vento 280 graus, 0629. Colagem autorizada, Azul 2772. Azul 2772, decolagem 32, controle Salvador 1201. 1208, obrigado, bom trabalho, senhorita. Controle Salvador. Bom dia, o Azul 2772. Azul 2772 é o controle, contato radar, suba sem restrição. Sem restrições, autoriza cruzando 1500 pés na visual pro de coral direto? Após 2000 direto coral. Após 2000 vou direto coral, obrigado. ...2069, chame Recife, frequência 12545. Recife 12545, voo 2069. Sou 3859, tem condições de voar direto em pitch? Afirma, 3859. Estou na vertical de Alagoinhas, voando em pitch, em descida para 5000 sem restrições. Descida 5000 sem restrições, 2772 voltando. Prossiga. Autorizaria mantermos proa 100. 170 para evitar formação de quebrada? Positivo, livre. Obrigado. Dois vetores vivos, agora vai recontornar a formação e reaproar agora, ok? Sim, sim. Obrigado. Está passando 7.700, desça sem restrições para 2.000, está autorizado o IRS, isolou o pouso, pista 2.8. 2.000, autorizado o RNAV, para 28, então 3859. LS Zulu. ILS Zulu, confirma. Afirma. Você pode fazer o R9 para 28? Esse é o seu critério. Tá bom, bom dia. Está tentando o R9 para 28, está 3859. Controle Salvador 2772, precisa manter por 225 a presente, com mais 20 livres. Positivo, azul, livre. Obrigado. Terra Vitor 363, iniciando o procedimento, está 3859. Ciente, está 3859, por informação do controle, tem boa visibilidade à frente. Afirmo, está visual para o aeroporto. Positivo, cheque o trem torre 11895. Obrigado, até daqui a pouco. Oi, Salvador, bom dia, tá 3859, estabilizado. São 3859, bom dia, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 270 graus, 06219. Pouso autorizado na 28, está 3859. São 3859 Livrando. São 3859 Solo 48 ao Livrando, antes da Alfa, chama Solo 1218. Antes da Alfa, chama Solo 1218. 1211. Raíra, vamos encerrar o serviço radar. Chame agora a frequência de 1201, Uno controle Léus e Bolha. 1160, roda pra gente, Raíra. Me chama Eliel 120, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, 6311, descendo para 160 com a Mike. O senhor 6311, chegada em pit, desça para 8000, ajuste no 015, ILS Zulu, pista 28. Para o 080 com 1012, 8000 com 1012, é possível realizar o X-ray? Paciente. O ajuste é 1015, e a altitude 8000 pés. Você solicitou ILS X-Ray. 8000 2095 da cola 51, no controle 1208, com voo. 1208, com 1095, pegado, boa. Ligou 1095, bom dia. 1095 é o controle, meu cordial, está em contato radar, suba sem restrições. Okay, subindo sem restrições, vai precisar manter a proa 305 por umas 40 milhas, né, para evitar uma formação. Positivo, livre. Suba e mantenha nível 340 e após o desvio voar direto MOPS. Ok, 340 restrito, após desvios MOPS com o 095. Oceano 63, Odo 1, voa sobre a água, desça sem restrições para 2 mil pés, caso tenha condições, voe direto para Busan. Gente, é 2 mil, direto Busan 63, Odo 1. Torre Salvador, bom dia, Azul 27, nave 6, pronto para tirar 28. Azul 27, nave 6, autorizado a linha e decolar a pista 28. Vento 270 graus 09. A linha decola 28, 27, nave 6. Alfa Romeo, Mike Sierra Golf, ao controle Salvador, o ajuste do altímetro no 0 no 5, operação visual pista 28. Previsto ILS Zulu para. Agora é o 3179, ponto 028, pronto. Tem o ponto de espera da 28, pista 3179. Está mantendo essa escuta. 3179. Autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhe e mantém 28, 3179. 1288. Recife 1288, 0095, bom dia. 631 no ônibus, está autorizada a aproximação. Pantarano, LS 2796, decola 58, controle Salvador 1 208. Salvador 208, azul 2796. Chegada IPIT ILS Zulu, pista 28. Recomendo o IPIT Zulu 2821, certo? Salvador. Muito bom dia, azul 2796 decolado. Azul 2796, o controle está em contato, radar, suba sem restrições e a gente modifica sua saída agora para Aron. Aron agora então, azul 2796. Só um minuto que ainda não temos o perfil, ok? Tem problema nenhum não, capitão. Só tá passando 2 mil pés, eu vou lhe vetorar. Curve à direita, proa 030, subindo sem restrições. Vá à direita, vou Aracaju. Confirmar a segunda mensagem? Positivo. Azul 2796, vetoração. Curve à direita, proa 030, suba sem restrições para o nível 170. Se perder o contato rádio com esse controle, quando a 40 milhas vai curvar direito, voa Aracaju. 7, direito 030, sem restrições, caso faça de comunicações 40 milhas de Aracaju, 2796. Agora é um instante para decolar. Tem 3179, autorizado a decolagem, vento 270 graus 089. Tem 3179. Tem 3179, decola 01 no controle Salvador 1208. 308. Pronto, 3179. 3179, contato radar. Suba para o nível 3 320, saída da El, cancelada as restrições da caixa. 320, livre de restrições, 3179. Pode curva esquerda, senhor. Afirmo, TAN 3179. Afirmativo. Vai curva esquerda agora, cumprir o perfil da El, livre de restrições, TAN 3179. Chama 6311, chama a Torre de Salvador em 198, decimal 95. 95. 796, 9 milhas norte do Rio de Salvador, autorizado. Resumir navegação, Proedicone. Então, da presente Proedicone, azul 796. 3179 em desvio, senhora. Agora vai manter a magnética 150 aproximadamente por 40 milhas. Visador, o 6311, não tem indicação de glide. A chuva já parou tem mais de quase uma hora. Ano 71, desse para 2000, PES, QNH 10015, autorizado procedimento ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizando localizador. 2015, Zulu, chamarei localizador da 28, 2171. Azul 4299, autorizado a alinhar e manter pista 28. Voo 2171. Obrigado. Controle, Marcelo, eu sou melhor de descida para o cancelamento do instrumento. Golf, plano instrumento, cancelado ao 06. Foi proa da rotatória, desça para 1-5-0-0 pés, QNH 1-0-1-5. Direto, rotatória, vizinho, viu, Marcelo. Quando foi de lenda, o 3179. Uno. Manda a esquerda, 2163. 1-1. Ah, corrigindo, a esquerda. Azul 4299, autorizado a decolagem, vento 280 graus 099. Patrizana 79, chama centro, Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 25, 1, 2, 2, 3, 5, uma boa, 31, você está certo. Boa. Azul 4299, decola 08, controle Salvador 1208. 1208, azul 4299. Controle Salvador, bom dia azul 4299. Bom dia azul 4299, contato radar, suba na saída da El para o nível 320. Autorizado já a curva à esquerda e cancelada a restrição da carta, azul 4299. Gente, curva à esquerda, livre das restrições, entre na linha melhor aqui nas transformações e reporte. Azul 4299, o controle. Esse é o controle curva esquerda, sua aproximação 1.0, umas 20 milhas para controlar um CB. Livre, desvio, azul 4299. Desvio, é. Gol 2171, poderia confirmar se recebe o glide? Não, negativo, está o lock. Gente, complete a aproximação e informe a torre se em algum momento recebeu o glide. Gol 2171, chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, informarei se receber. Oi, bom dia, gol 2171, está alinhado e baixo travado. Gol 2171 avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 270 graus, 109. Livre, pouso 2171. 2171, confirme se recebe o glide? Não, não recebi não. Sim. 2196, após a passagem do Boeing da companhia na curva final da 28, autorizado a alinhar e manter. Bom dia, bom, 1184, acione identificação, mantendo a proa, e o nível autorizado pelo centro, bom 1184. Autorizado até o 200, na proa de Israel, bom 1184. Gol 2196, autorizado a decolagem pista 28, vento 270 graus, zona 0. Decolagem 28, gol 2196.